Alô, eu vou no 477, livrou na época. 477, prossegue até antes da Juliette. Até antes da Juliette, gol no 477. Correção, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, posição 01 do pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, posição 01 do pátio principal, gol no 477. Cruza 060 para 050, azul 4060. 060 após TAP, 2 mil pés autorizado, ajuste no 0 no 3. Quente, ajustado no 0 no 3, após TAP, prossegue via. Está pronto para o primeiro lançamento, Juliette Quebec Kilo. Tive lançamento Quebec Kilo, reporte para prosseguir a subida. O 4060 vai observar trapa à sua esquerda, a posição de 11 horas, em 8 milhas agora. Um Charlie 150 a 4 mil pés, lançamento paraquedista sobre Veracruz. Azul 4060, quente no trapo. O gol 1005, Centro Recife, 13325, o alternado 1251. 13325, 1251, gol 1005. Estabilizou o uísque, Bravo Uísque. Bravo Uísque final, torre 186. Falou, gente boa, bom domingo aí, obrigado. Até mais. Level control is Andes 581. 5, Andes 581, radar surveillance, climb to flight level 280, dial departure. Okay, dial departure for 581. Falei. Beleza, 1013 no altímetro, 80 com 18, reporte checado. Whisky, Bravo Whisky. Scott, Bravo Scott, vai reportar. O próximo nível, que é Bequilo. 1-0-0. 1? 1-0-0. Você está de subida para 150, o Quebec Kilo. Confirmando o nível 100, ok? 100, 100, quente. 1260. Eita, ponto de espera, 118 decimal, 6, ajuste meio 3, gol 1260. Através de tarifa, ingressando com o cordão de interagem. Reporte rotatória, Vitor Bravo Mike. Rotatória, Vitor Bravo Mike. Azul 4060, pequeno desvio para evitar um cúmulos aqui. Daqui umas 3 milhas a gente curva à esquerda. Sente, tá livre. Bravo. Jet 740, identifique, desça 050, chegada à malha. Duro, trip 5220, informação quilo, bom dia. Trip 5220, identifique, desça e mantenha 060 na Pro de Amã. Apetecou 060, Amã na Pro. 60, mantenha a posição, a presente posição, Lia Jet 60 na curta final composta 2A. Sente, bom, 260, mantém a posição. Ô, Quebec Kilo, Salvador? Só tem condições de manter o setor de caixa-pregos para a subida? Relativo. Gente, então prossiga para o setor de caixa-pregos subindo para uma centena. Quebec Kilo. Prole 1-9, decimal 8, 5024 no transponder, então 3895. Guarulhos autorizado, 360, ao nível upper 50, da El, linha da B10, primeira curva direita, 198 ao controle, 5024 ao transponder, então 3895. Correto, chame pronto. Chamarei. Visual com rotatório. Gente, descida autorizada para 1 no meu pés, reporte vertical da rotatória, número 2 para a pouso em Salvador, tráfego precede, Embraer da Azul, ingressando na final aproximada de 10 milhas para a pista 1-0, ok? Sim, Excelente tráfego, eu vou lá através da rotatória, descendo para o meu pé. Muito bravo, Mike. Táxi autorizado, é Covito, atenta a exceção, chama ingresso de decolagem. Maravilha. Whisky Bravo, Whisky no solo aos 39, já liberou 1219. Gol 1260, vento 90 com 16, livre decolagem. Gol 1260, livre decolagem. Pote principal. Beleza. Tira o pote 3 e levanta pra engraçar o principal. 18 mil, obrigado. No 0 no 5. Torre, Salvador, bom dia. Azul 4060, 7 milhas da cabeceira, reportará contra embaixo. Gente, azul 4060, continua a aproximação, pistão 0, 37 gol em sua rolagem. À sua esquerda temos um Papa 28 Alfa, aproximando para pistão 7, está ciente do seu tráfego, vai enquadrar como número 2 para pousar na cabeceira 17. Não interferirá na sua aproximação. Continue agora a liberação, pista 10. Ciente do tráfego, aguardando pista livre, azul 4060. Salvador, Victor Bravo Mike, está visando o tráfego, já cruzou através da rotatória. Positivo, então enquadrando como número 2 pouso em Salvador, número 1 para pista 17, continua com a liberação, Victor Bravo Mike. Número 2 para pouso, Victor Bravo Mike. Azul 4060, checado o trem, 100 graus, 15 nós, pouso autorizado, azul. Livre pouso, azul 4060. 4060, 7. 260, o gol no 260, decolado aos 41198, boa viagem. 198, tchau. Tchau. É com isso, pode estar outro lado. Gente, o Mike é com isso, mantém a posição, tô com um Papa 28 na final, só aguardando a liberação do pouso. Controle Salvador, gol 260, decolou na sua esposa, Fuca. Ouro 260, também para o 390, vigilância radar. 39, Fuca. Por vez que após o azul até a Quebec está livre, chama para o cruzamento da 17. Trip 5220, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4013, 5220. Vitor Bravo Mike, pista no 7, pouso autorizado 90 com 16. Pouso autorizado, Vitor Bravo Mike. Na frequency 133.25, if enable 125.1. 133.25 or 125.1. Good afternoon. And? Zero da Trip, vai observar a trapa à sua direita em 5 milhas, um Charlie 150, livrando o seu nível 090 em subida. 5217, com ele, eu te esqueço. 5220 vai interceptar o Lock, desce para 2000 pés, 1013 autorizado a final 1-0. 2000, 1013 autorizado, Trip 5220. Azul 4060, livrou na sua. 4060, prossegue Alfa Quilo, pátio 3, posição 09 do pátio principal. Ok, Alfa Quilo, posição 09 do pátio principal, azul 4060. O Papa é Mike Queen, Salvador, Aracaju 035, pista 97, curva esquerda, saindo corredor forte, restrito 1000 pés, aguardando a sessão do controle. 198, 5004, Mike Queen. 4-4 é Pátio da Bata, né? Pátio, Pátio da Bata. Tem destaque em frente, então libera a esquerda via Lima. Segue o Learjet, reporte na Quebec para ingressar na pista. O Vitor Bravo Mike. Libera na Lima, azul 4235, 70 com 15, livre decolagem. Fala, gol. 1777, autorização para foto. 1777, aguarde a foto, ajuste no 013. Quem saída para mim? Israel. Obrigado. Você aproveite e falou aqui, minha resposta. Presente torre 18-6 para cruzar 17. 3, para o ponto. Caso esteja, está livre acionamento e táxi, tem intenção de chamar ingresso, é com Índia. Jet 6740, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000, ajuste padrão, 6740. 3191, Salvador Galeão, aguarde a cota número 2. Padrão 3191. Como é que é com o Vitor? Decolou os 46. Pela esquerda, o circuito, chame para girar mais, autorizado curva à esquerda e cruzar a roda. É com o Vitor. É com o Vitor. Toma lá para girar mais, curva para a direita, para a esquerda, vai com o 00, a saída da EL, sempre esteve vigilância. Para 300, nada EL, eu posso deixar em cima. Fez um CHG mudando a matrícula da aeronave de Papa Tranquilo Romeo para Papa Tranquilo que é o BFR. Intercepta o Lock. Direita 70 vai interceptar. Confirma o nível. Pronto para a cópia. Salvador Siri 045, pista 97, curva direita, vai ingressar no corredor Axé, inicialmente 1000 pés, aguarda na seção do controle, 198, transporta 0140. Tendo via pista para o Pátio da Mata, livre, base, aguardando a liberação de pista, é correto. Sim, tirando base, visual com aeronave no pátio, aguardando a liberação. Aciona 0153, o... 0123, o quilo que vai ser. Veio B? 18-6, torre. Um bom voo. Tem um regresso do quilo que vai ser. 02000 pés, autorizado a final no 0. Agora. 02000 pés, é 7-4. Trip 5220, complete final, torre 18-6. 18-6, obrigado, boa tarde. Obrigado. 8-0-3-0, gol 9-7-7-3. Bom dia. Torre Trip 5220, final. 5220 da Trip, centro do tráfego avistado, informação de tráfego à sua esquerda, alinhado final no 7, um helicóptero aproximando para a cabeceira, sem interferência na sua aproximação, 90 graus, 15 nós, pista 10, pouso autorizado, Trip. Trip, pouso autorizado, vem. Então 3191 no pronto cota, Galeão. Pronto cota. Salvador Galeão, 380, para o ISC 50, pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, controle 119.8, 5035 no transponder, então 3191. Salvador Galeão, nível 380, abre o ISC 50, decola da 190, direita, da EL, Leda, após Bidev, controle 119.8, aciona 5035, então 3191. 5035, portão 62, chama a próxima. 035, chamada pronta, está 319. Quebequilo, frequência livre. Temo. Objeto 6740, complete final, chame turno no noite decimal meia. 8-6, boa. Cuidado, camarada. Roger. 8-6-7-4-0, na final. 6740, Webjet, número 2 para pouso, pista no 0, tráfego é 7, é um ATR da Trip. Reporta lá 4 minutos para a cabeceira, checado o trem. Vai reportar. Interceptação, chama para ingresso, Mike Aquindia. Está linha de plantão no 7, se possível, decola e pousa na 30. Porque eu estou com um Webjet, já passou o marcador externo. Seria como... tem que decolar ou poderia taxiar a baixa altura até a 35? Para mim seria interessante decolar, hein? E pode ficar aqui na cabeceira, então, aguardando mais. Né? Mas, então mantenha aguarde, né? Que o vento tá... É com o vento. Dael, Leite, Dael. Um helicóptero está mantendo a cabeceira 17 feita, aguardando sua aproximação. Continue, até ele vai liberar na delta, e agora a liberação. Ah, escuta, minha certificação. Trip 5220 no solo 53, liberando a Delta 121-9. Delta 121-9, boa. Boa, 6740, pista no zero, o vento é de 90 graus, 14 nós, 1013, pouso autorizado. Ué? Livre na pista 10, 6740. É, com o vento é porta na visual 37 Webjet na curta. Eco Índia, após o tráfego companhia, será autorizado aliás em manter. Para o táxi 1777, alternando Galeão, 0310117 a bordo. 1777, Juliette Alfa Pantera 286, 1003, boa noite. Juliette Alfa Pantera 286. Sequência, ok? Positivo. Vamos parar na frente que vibra ali pro Pantera e para a banda de sete. Conforme então, chame liberando, é Ecovento para 30 e via Lima para o Ponte Belo. Eco Índia, aliás, e mantém após o Eurocopter. Azul 4235, chama Centro Recife, frequência 13325, alternado 251. 3325, alternado 251 para Azul 4235, graças. Quatro Sol 55, direito 129. Direita 219, 6740. Bom dia, 3216, da TAM, sem identificação, chegada Mari, desça 060. Mari, 060, é 740, Alfa Quilo, Pátio 3, posição 07 do pátio principal. Alfa Quilo, Pátio 3, para 07 do principal, Web 6740. O Gol no 777, aliás, e manter pista no zero. Pois, aliás, e decolar 90 com 16, Gol 1 no 777. Livre decolagem no 777, pista 10. Paxton 3991. Solo Salvador 3295. Prossiga. No posição 3, pushback está na época. Chama táxi. Chama a moto. Até a intercessão, chama ingresso, Quebec, certo? Livrando na Lemon Mike, é comigo. Ativo, Eco Vitor liberando a 35 para o ponto de espera, decolagem autorizada, 80 com 18, é com Índia. Mantenha a guarda de ingresso, que é Quebec Serra, temos Sikorsky iniciando a decolagem de cabeceira no 7. Até a posição. Ativa a esquerda, via pista e apagina de ponto, quilo que é PXA. Sou em autoriza após a passagem do 76, mas é correto ingressar e decolar. Para o circuito, ingressa, aguarde para decolar, já é correto? Sim, mas é correto para ingressar, aguardando para decolar. Gol no 777, decolado ao 58, 198, boa viagem. Mais oito, bom dia. Mike Aquindia, decolado 58, autorizado a iniciar a curva à esquerda para o cruzamento do aeródromo, ingresse na sequência e mantenha litoral, aguardando traçar as comunicações, Mike Aquindia. Curva à esquerda imediato, mantendo litoral, Mike Aquindia. 7-2-8. Controle Salvador, bom dia, gol no 777. Gol Uno 777, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 320, saída do dial. 320, saída do dial, Uno 777. Solo Web 6740, tá livre, ingresso pro 7? 6740 só aguarda, devido ao TAN que tá no 612, fechou. Ciente, vai aguardar aí da passagem ao TAN e após ingresso pro Gate 7, Web 6740. Confirmo. Com o circuito pela esquerda, pista 97, aguarde para a decolagem, falou que vai ser. Direita, ponte espera 286-1013, direita, ponte espera 286-1096. Obrigado, bom domingo, 3295. Bom, mesmo. Quebec Serra, a curva é à direita após o litoral sul, corredor Axé, o helicóptero já curvou à esquerda, 90 com 16, está livre, quilo Quebec Serra. Controle, muito bom dia, papa, papa, Mike é Ranger. Iniciar o cruzamento na vertical da cabeceira, o Mike é do B. Cruzamento autorizado, girar base autorizado, aproximação autorizada, reporte N. Arremetida é com o Victor 90 com 16. Passará na arremetida, o Mike é correto. O forte, subindo inicialmente 1000 pés. Abatei 1000 pés, saindo a forte, o Mike é contra. Controle, bom dia, até 8-0-0-1, a informação é aquilo. A direita via corredor Axé 198, até a volta. Direita, corredor Axé 198, pelo Quebec Serra. 13, boa viagem. 7 Alfa, 186.013, bom dia. Controle está 8001, bom dia. 198. 12, Papa com Quilo Quebec Serra, muito bom dia, não se escuta. Quilo Quebec Serra, 1000 pés, condições visuais, corredor Axé, confirma a altitude que mantém? Está cruzando agora 600 pés, senhor. E faça um cheque no seu transponder, estou recebendo 1000 pés, corrijo, 100 pés. Recebe agora o Quilo Quebec Serra. Agora 300 pés, agora tá subindo. Controle 8001, bom dia. 8001, nasceu ano de dedicação, chegada a Mari, desse Mateus 050. Ajuste altímetro 10013. Controle, o Webjet 5728 está fazendo um pequeno desvio à direita e informa no localizador. Ciente, informa o tempo de desvio. Forma no terno, 5728. Então 3216, desce para 3000 pés, ajuste altímetro 10013. 3000, 10013, TAM 3216. Salvador, muito bom dia, Papa Uniforme Alfa. Epa, tá falando. Gente, consiga Alfa, Oscar November. Marcando nível 070 em ascensão para 095. Sente, se eu estou na área do centro, chame o mesmo na frequência no 2545 ao término 2085. Para o centro 125451 2685, Alfa Oscar Novembro.